An attack on our niche, an attack on our way of life, a day that changed America forever. In times of crisis, Americans look to their leaders for strength, hope, and leadership. 5 years ago, Americans looked to our president first, but we also looked to another man to help guide us through the darkness, Mayor Rudolph Giuliani. He wasn't just the mayor of New York, he was America's mayor. Um abraço, estão aí os competidores dessa eleição que está só começando. Obrigado pela sua participação. Obrigado a você, um abraço a você, os ouvintes. E termina aqui o Atenção Brasil de hoje. Uma ótima noite para você e até amanhã. As músicas dos anos 20, 30 e 40 em gravações originais. Gramofone, hoje às 8:30 da noite. O ponto de encontro da música instrumental brasileira. Diariamente, às 10 da noite e de segunda a sexta. Musicalidade. Diariamente, às 9 da noite. 8 horas 30 minutos. Pela Cultura AM. Gramofone. Olá, estamos iniciando o nosso gramofone pela nossa Cultura M de São Paulo com a espetacular música dos anos 20, 30, 40, início dos anos 50 e também os pedidos musicais dos nossos amigos ouvintes através do telefone 2182-3081, telefone que eu repetirei no finalzinho do nosso programa, 2182-3081. É só ligar de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã e 6 da tarde. Vamos a uma pequena história e também aos pedidos dos nossos amigos ouvintes. O ano é era 1936, no Rio de Janeiro, como em outras capitais brasileiras, o cenário das grandes cidades era favela. A favela surgia para ficar. E muitos foram os compositores que cantaram as favelas, mas não descreviam a favela do lado ruim, falavam mais do lado romântico, um lado mais idealizado assim, da favela. Raramente falavam de seus problemas, da miséria que existe na favela, né, drogas, malandros, etc. e tal. E para muitos, se não a maioria dos compositores, daqueles anos de 1930, 36, até o início dos anos 40, ou era a favela que ficava mais perto do céu, raros foram os compositores que descreviam a favela de uma outra maneira. Então, descreviam a favela de uma forma mais romântica. E em 1936 surgiu mais um samba que romantizava a favela, o samba de Roberto Martins e Valdemar Silva, que foi gravado por Francisco Alves. O nome da composição, claro, Favela, e o pedido é do João Gonçalves, que mora no bairro da Penha. Depois nós vamos ouvir o pedido do Aloysio Gonzaga da Silva, do bairro do Butantã, que também pediu uma música de Francisco Alves, Aquarela Mineira. Então vamos iniciar o nosso gramofone com Francisco Alves. Felicidade.

das quebradas, encanto das noites de luar. E a história do Brasil tem muitas páginas heróicas e mortais, escritas com sangue mineiro. Salve o meu estado de Minas Gerais. E a história do Brasil aí foi o pedido do Aloysio Gonzaga da Silva, do bairro do Butantã. Francisco Alves cantou de Ari Barroso, Aquarela Mineira. Para o João Gonçalves, do bairro da Penha, Francisco Alves cantou de Roberto Martins e Valdemar Silva, Favela. Agora vamos ouvir o pedido do Arnaldo Pereira, do bairro do Interlagos, que pediu com Orlando Silva a Súplica. Depois tem o pedido da Alzira de Vilaqua. A Alzira pediu com Emilinha Borba, Primavera no Rio. Vamos ouvir. Frio de um punhal foi seu adeus para mim. Não crendo na verdade, implorei, pedi. As súplicas morreram sem eco, sem vão, batendo nas paredes frias do apartamento. Torpor tomou-me todo e eu fiquei sem ser mais nada. Adormecido tenha, talvez, quem sabe, pela janela aberta, a fria madrugada amortalhou-me a dor com o manto da garoa. Esperança, morreste muito cedo. Cedo demais chegaste. Uma quando parte, a outra sempre chega. Chorar, já lágrimas não tenho, coração. Por que é que tu não paras? A taça do meu sofrer findaste. Inútil prosseguir, se forças já não tenho. Tu sabes bem que ela era minha vida, meu doce e grande amor. Se força já não tenho, tu sabes bem que ela era minha vida, meu doce e grande amor. Toda cidade amanheceu em flor. E os namorados vêm pra rua em bando, porque a primavera é a estação do amor. O rio amanheceu. Borba cantou para Alzira Vilar com a composição de João de Barro, Primavera no Rio. Para o Arnaldo Pereira, do bairro de Interlagos, Orlando Silva cantou Súplica. Nós estamos encerrando e agradecendo a participação dos nossos amigos ouvintes, não o programa, mas a parte dos pedidos musicais. Daqui a pouquinho, antes de encerrarmos o programa, eu vou repetir o telefone, que é o 21823081, telefone que tem várias linhas para você também participar do nosso programa e nos dar esta alegria da sua participação, da gente falar o seu nome, o nome do seu bairro, o nome da sua cidade e o nome do seu estado. Então, mais uma vez, um grande abraço a você que está nos ouvindo, a você que participou do programa de hoje, você que está esperando a sua participação, tenha calma que ela vai chegar. E você que ainda não participou, ligue pra gente o telefone, eu repito, daqui a pouquinho, antes de encerrarmos o nosso programa. Gramofone pela Cultura AM. 8 horas e 48 minutos, Lupicínio Rodrigues. Lola, tu não sabes nem jogar de cor, tu mandaste teu amor embora e agora chora, agora chora. Felicidade já esteve nas tuas mãos. A tua infidelidade pela janela viu. Há muito coração bom que às vezes precisa é trato. O meu alguém teve penetrador. Ora, não sabe quem jogar de fora.

meu sertão, pra de novo o coração de um caboclo assunção. Flor que nasceu minha felicidade. Tu és o sonho fugaz que passou, linda flor que morreu e o vento levou. Gilberto Alves cantou no Gramofone pela Cultura M, de Xota Soares e Ariovaldo Pires, Linda Flor que Morreu, Gastão Formente, de José Maria de Abreu e Francisco Matoso Vingança, e Carlos Galhardo, de Gilberto de Carvalho, Maringá. E encerramos assim o nosso Gramofone, agradecendo a sua companhia, agradecendo a todos os participantes de hoje. Lembrando que para você participar é só ligar de segunda a sexta-feira, no horário das 9 da manhã e 6 da tarde, é só ligar no telefone 2182-3081, falar o seu nome, seu sobrenome, o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado, pedir uma das suas músicas favoritas dos anos 20, 30, 40, início dos anos 50, e o resto fica por nossa conta aqui com muita alegria, tocar a sua música, falar o seu nome, o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado. É apenas um número de telefone, mas são muitas linhas, então podem ligar sem susto, que dificilmente vocês vão encontrar o telefone ocupado, porque assim, ó, quando uma linha está ocupada, a ligação cai automaticamente em outra. Ligue pra gente, 2182-3081, 2182-3081. A gente vai pro intervalo de 30 segundos e daqui a pouquinho a gente volta com as músicas dos anos 50, 60 e início dos anos 70 no Musicalidade. Até já. A Cultura M apresentou Gramofone.